ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, hoje recebendo aqui pra gente, vamos continuar falando sobre fé, né? Eu falei com o Vinícius Madeira agora há pouco aí sobre Companhia de Reis e agora a gente vai continuar falando, eu também acho que é um pouco de fé, com Carlos Souza e com Jonathan Carvalho, são ciclistas aqui de Guaranésia e percorreram, meu amigo, de Guaranésia a Santa Cruz da Prata, a Aparecida do Norte de bike, de bicicleta. Se fosse até Santa Cruz da Prata seria fácil, vocês vão acho todo final de semana pra lá de bicicleta, não vão não? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Carlos, Santa Cruz da Prata é fichinha, né? É. Vocês vão então, toda semana pra lá ou não? Lá em Santa Cruz da Prata, lá a gente faz um principal treinamento lá, que é no Morro do Boiadeiro. Sim. Todo ciclista que é aqui da região conhece lá, então lá a gente faz o nosso treininho lá. É. Pra todo ano a gente, já é o nosso segundo ano aí do Caminho da Fé, então lá é um caminho excepcional pra fazer um treino pro Caminho da Fé. Pra vocês é fichinha daqui na Não, Prata não é fichinha ali. Não, a gente rala também. É? É, a gente rala também. E a gente principalmente tá por causa do morro ali. Com certeza. Mas em se tratando de Aparecida aí já é outro papo, né? É, o caminho é bem mais complicado lá, mais duro, tem muito, muito morro, muita descida brusca também, então é mais complicado isso aí. Mas vamos começar aqui do princípio, questão do ciclismo, onde que entra o ciclismo aí na vida de vocês, como é que vocês despertou essa paixão em vocês aí pelo ciclismo? Então, a gente já começou aí já há uns 4 anos aí, pedalando, 4, 5 anos, e assim, a gente começa do mais básico. Eu comecei com uma 26 e hoje estou com uma 29. Então você vai desenvolvendo, a cada dia que passa você vai desenvolvendo e você vai aumentando o teu ritmo aí. Mas o gosto surgiu como? Ah, vou começar a pedalar aqui, vou me tornar um ciclista? Foi questão de saúde, esporte? O que foi, Carlos? Na verdade foi um aglomerado, né? Eu desde criança sempre gostei de pedalar, tinha aquelas Monareta, Caloi Cross. Aí de uns 4, 5 anos pra cá a gente pegou mais firme, entendeu? Tanto questão de saúde também, que eu até tenho problema no coração também, fui no médico, até recomendou fazer exercício, e também pelo gosto, entendeu? A gente começou a pedalar, você via vários caminhos que você não conhecia aqui, principalmente na região nossa, várias paisagens você começa a ver, e vai despertando interesse. A região nossa é lindíssima, né? É, tem muitos lugares bonitos aqui. E o pessoal não conhece, infelizmente. Não, né? A maioria do pessoal não conhece, viaja muito pra fora, mas não conhece a riqueza que a gente tem aqui na nossa região. E essa questão do ciclismo cresceu muito também dois anos e meio pra cá, né? Então, começou bastante, agora tá aumentando aí, tem até um grupo aí na cidade aí que é o Pedal Monstro, né? Que tá aumentando aí graças ao nosso amigo Gilmar aí, que é um bom incentivador aí. Então, Antônio Cláudio, você falou também aí, tem vários lugares bonitos na nossa região, mas o que que acontece? Cada pessoa opta por um tipo de exercício. Alguns preferem pedalar somente aqui na cidade, outros já vou querer desenvolver mais, vou querer pedalar mais, então já começa a treinar mais. E é onde que vai para o lugar mais longe. Tem vários lugares bonitos aqui, como Monte Santo, tem várias cachoeiras lá, sempre a gente está fazendo uns pedal aí e chama a galera para ir também. Mas vocês praticam ciclismo todos os dias ou não? É só de final de semana? Porque meio de semana vocês trabalham, né? São seres humanos normais, né? A gente pratica geralmente meio de semana mais leve, umas 2 vezes por semana quando dá. Eu pedalo menos, até porque ano passado tava estudando também, fazendo pós-graduação. Mas mais é final de semana, é sábado e domingo. A gente geralmente dá uma esticada maior também. Essa esticada maior, quantos quilômetros aí? Final de semana que a gente dá uma esticada a mais. A gente roda uns 120 no final de semana aí. 120 quilômetros? 120, vai até Caconde, que é muito bonito lá, então a gente gosta de ir lá. Chega aqui arrebentado ou não? Ah, chega bem um judiado, viu? Chega judiado? Com certeza. E pra ir em Aparecida, como é que é essa preparação toda? Vocês já foram, o ano passado vocês já foram? É a segunda vez que a gente vai. Isso. Então, a gente faz um treino, igual eu falei, a gente vai lá, pega morro forte. A gente fala em Caminho da Fé, o pessoal fica assim, nossa, tem muito morro, mas lá você não tem que ficar preocupado com os morros, o perigo lá é as descidas, você entendeu? Morro você desce, pessoa, não aguenta, empurra, mas na descida ali o negócio é complicado, ali você dói até os braços tanto frear, muito cascalho, então você tem que estar bem fisicamente, tem que ter fé, rezar bastante, você tem que estar bem fisicamente, psicologicamente para você conseguir concluir o caminho, que há vários imprevistos. O caminho da fé tem quantos quilômetros? Esse que você, porque são, tem vários ramais, né? Isso. O caminho da fé. Isso, o caminho mesmo foi criado em 2003, a partir de Águas da Prata, que realmente começa o caminho da fé. Aí começaram a criar algumas ramificações, até parece que tá pra sair, se não me engano, esse ano, de entre Guaxupé e Itapirativa, também vai ser ramal. Que vai ser o primeiro ramal mineiro, que os outros ramais são todos paulistas. Todos São Paulo, os mais próximos que a gente tem é Caquan de Mococa, né? Isso. Tem Sertãozinho também. Sertãozinho, São Carlos. E aí, são quantos quilômetros esse que vocês optaram? Vocês optaram por ir por Mococa aqui? Não, nós pegamos pegamos aqui pela pista e entramos em Vargem Grande do Sul. Que a gente saímos aqui de Guaranésia mesmo. Total daqui até na Aparecida é 440 quilômetros. 440 quilômetros? Isso, em 4 dias. 4 dias, 100 quilômetros por dia, a média que vocês fazem aí no final de semana, né? Isso, só que lá tem só que lá é um pouco diferente. Esse trajeto que vocês fizeram foi pela pista daqui até Vargem Grande ou já vai tudo na estrada rural mesmo? Daqui até Vargem Grande foi pela pista, aí depois só a estrada de terra. A gente pega alguns trechinhos de pista pra atravessar de um lado pro outro, que na verdade esse caminho é o seguinte, você partia no primeiro ramal, então já tá a placa, a imagem da Nossa Senhora indicando o caminho e a quilometragem que tá pra você chegar lá. Então todo o caminho é demarcado com seta amarela, tem uns moirão pintado de amarelo, então não tem como você errar. A cada 3, 4 quilômetros no máximo tem uma indicação que realmente você está no caminho. Tá, mas a gente está falando isso, de repente um cara que anda de bicicleta de vez em quando, pensa, eu vou então, é de boa. Não é bem assim? A gente aconselha a primeira vez ir com quem conhece. Aí depois a pessoa vê, ela fica, na primeira vez que a gente ficou bem ansioso, né, Carlos? Foi. Ficou bem ansioso e o pessoal fala, não, tem muito morro forte, descido e tal, então você fica naquela ansiedade. Depois que a gente foi, a gente já não viu que era tanto aquilo, assim, é bem puxado, só que você já, depois que você conhece, você fica mais tranquilo, você entendeu? Já tem essa experiência, né? Deixa eu ver aqui, Carlinhos, Jonathan, parabéns. Pela caminhada até Aparecida, quem sabe um dia eu consigo ter essa disposição toda. É o Wildmar que tá mandando. Precisa parar de beber, brincadeira, Wildmar. Brincadeira, Wildmar. Um abraço aí pra você. A Daiane também tá parabenizando vocês aqui, viu? Tá mandando um abraço aqui pra vocês. E daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre esse caminho da fé. Inclusive, eles trouxeram aqui o caminho da fé. Às vezes o pessoal pensa que simplesmente você pega a sua bicicleta ou então faz a peregrinação a pé, né? Isso. Mas não, tem um lado muito profissional que é feito, né? Inclusive tem uma associação, né? Tem. Que cuida do caminho da fé. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Continue aqui no Expresso. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. O destaque está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, eu tô recebendo aqui o Carlos Souza e o Jonathan Carvalho, eles fizeram o percurso, né? Entre Guaranésia e Aparecida do Norte, fizeram de bicicleta esse trajeto e percorreram o caminho da fé. Inclusive o Carlos e o Jonathan trouxeram aqui pra gente um documento, né? Isso. Do caminho da fé. E eu achei muito interessante porque cada local que vocês passam aqui tem um carimbo. Isso. Esses carimbos representam o quê? Só pra gente entender, pro nosso ouvinte entender, Carlos. Na verdade, durante o trajeto tem vários pontos de apoio, entendeu? A gente fala carimbo, mas não é só carimbo, quer dizer, muitas pessoas chegam lá, tipo, é ponto paposo mesmo, dos peregrinos. É o ponto de apoio dos peregrinos. Isso, como de bike, mas também você chega, o povo é muito hospitaleiro, entendeu? Oferece, tipo, alguma coisa pra você comer, café, água. E esse aí, na verdade, é um símbolo pra você comprovar que você realmente fez esse trajeto. Você passou em todas as cidades até chegar em Aparecida. O pessoal aí, cada cidade tem um carimbo com formato diferente, com a imagem de Nossa Senhora, e vem marcando a cidade que é. E são quantos carimbos tem aqui? Vocês contaram? Não contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quase 40. Isso. Só que tem 38. Algumas cidades têm mais de um carimbo. Isso. Às vezes a gente acaba pegando mais, hein? Tocos do Mogi, Borda da Mata. Até brinquei com o Carlos, eu falei assim, ó, Carlos, da próxima vez você pode levar duas credenciais dessas aí pra você encher. Mas tem Paraisópolis, vamos lá, Caminho da Fé, começaram por Mococa, né? É o primeiro carimbo que tem aqui, isso, né? Apesar de vocês terem ido por lá. Águas da Prata, né? Depois Andradas, João e Joelma, Caminho da Fé, Barra, cidade é Barra? Isso. Pousada Santa Catarina, Caminho da Fé. Aí tem um restaurante que vocês pararam pra tomar uma, não, brincadeira, né? Sabor de Minas, Crisólia, Bom Ouro Fino, Inconfidentes, Bar do Maurão, é um ponto, né? Um ponto de apoio, realmente. Isso, né? um ponto de apoio, uma lanchonete. Né? São Geraldo, Inconfidentes, né? São Geraldo Inconfidentes. O que mais que tem aqui? Bom, são vários, né? São vários os carimbos aqui, cada um com um formato diferente, com um desenho diferente, demonstrando, né, que vocês percorreram o caminho da fé até o último, que é o mais importante, que é quando vocês chegam lá no Santuário Nacional de Aparecida. Qual que é o sentimento de ter um objetivo concretizado, cumprido? Não, isso aí não tem nem como a gente explicar. A gente fala muito caminho da fé que é ralado, mas é o seguinte, você vai ver várias paisagens lindas que você vê durante o trajeto inteiro, principalmente as serras, as montanhas, Campos Jordão, a gente corta de ponta a ponta, e ó, que você 8 quilômetros mais ou menos antes de chegar na Aparecida tem uma cidadezinha lá, você já consegue avistar a Basílica, a emoção não tem como você pegar e descrever, entendeu? Aí você começa a voltar tudo aquela imagem, todo o trajeto que você fez, todas as partes mais complicadas que você ralou no caminho até chegar ali, é muito gratificante. Tem muito mais a ver com esporte ou com fé, Jonathan? Você tem que estar preparado, você tem que ter preparado fisicamente e tem que ter muita fé, que nesse ano foi mais complicado pra gente, que choveu muito e houve um imprevisto com a minha bike, quebrou. E a hora que eu vi que quebrou aquela peça lá, que é uma peça importada, eu vi que eu não ia conseguir chegar, cumprir o caminho da fé. Aí eu já fiquei aqui abatido, mas eu rezei Nossa Senhora pra Jesus. E eu tive que rodar uns 10 quilômetros a pé até chegar na próxima cidade e encontrar, a gente rodou 3 bicicletarias lá e não encontrava minha peça. Aí quando numa bicicletaria lá, o bicicleteiro arrumou uma peça usada e falou, não, essa peça vai dar certo. Então a partir daquele momento, ele falou, não, vai dar certo, vai conseguir seguir viagem. Aí montou a bicicleta, só que depois teve um outro ocorrido que foi subir a Luminosa. Aí o bicho Luminosa pegou. Luminosa, vocês falaram aqui no intervalo. Isso, aí Deus falou assim, ó, eu vou te arrumar essa peça, só que agora eu vou testar a sua fé, vamos ver se você vai conseguir subir essa Luminosa cheia de barro. E a gente foi, bateu e conseguiu, graças a Deus. Conta pra gente o que é a Luminosa, que talvez o pessoal não saiba o que é a Luminosa. A Luminosa, na verdade, você tem vários morros compridos e complicados de subir, mas essa Luminosa é a pior deles, entendeu? É um morro. É 17 quilômetros de morro. 17 quilômetros. Tem de subida. 17 quilômetros de subida. Isso. É que você vai dar acesso antes de Campos do Jordão. Você entra por trás de Campos do Jordão através dela. É, pra você subir ela em tempo, condição normal, já é bem complicado, porque você tem vários buracos, erosão no solo, entendeu? Muita curva. Tem uma parte dela, tem muita árvore, tem uma mata fechada, fica aquele respingo de sereno. E esse ano foi mais complicado por causa da chuva. Então pegamos muito barro, você não conseguia rodar 3 metros com a bicicleta ali, já travava tudo por causa do barro, tivemos que carregar a bicicleta nas costas. Achamos uma torneira lá, tínhamos desmontado a bicicleta, a gente até fez um vídeo, colocamos no Facebook, lavamos todas as peças dela do pneu, montamos de novo. Aí tem mais um ponto de apoio lá que chama Dona Inês, demos mais uma lavada nela, aí conseguimos subir. Entendeu? Pra terminar o Morro da Luminosa. Pra terminar, porque esse morro simplesmente é complicado. É o momento mais difícil que tem na caminhada toda? O que é o mais difícil da caminhada? Na verdade, tem vários trechos complicados, entendeu? Você tem o morro complicado, você tem o Serra dos Limas, você tem o Caçador, você tem o Cantagara Luminosa. São os 4 piores pra você subir. Só que a Luminosa é o. A gente considera o pior pelo seguinte, que a gente já tá no trajeto, entendeu? A gente já subiu o Cantagalo, então tem esse. Se eu superando a Luminosa. É o último morro, né? Isso, é o último morro. Você já tá bem desgastado, aí é o último morro, aí é o mais conhecido. Que é a Luminosa. Semana passada o pessoal da maratona estava aqui, os corredores de rua aqui de Guaranésia, e eles me revelaram aqui, né, que a disputa é maior contra eles próprios, né, para baixar o tempo deles. E para vocês, o que é essa disputa? Por exemplo, vocês já foram ano passado, esse ano qual que era o objetivo? Fazer menor tempo? Qual que era o objetivo? Com certeza, desse ano o primeiro dia a gente acordou mais cedo, a gente saiu de Guaranese 3 horas da manhã e foi até Andrados. O ano passado a gente foi até Águas da Prata. Só que o que aconteceu? Estragou a minha peça. Então a gente, ó, pra você ver, a sorte que a gente adiantou no primeiro dia. Então estragou a peça, a gente conseguiu compensar esse tempo e chegar. Mas o objetivo é esse mesmo. É você tentar diminuir melhorar o tempo. Isso. Aí você tem que programar, você tem que marcar os pontos que você quer chegar, você tem que ter estratégia. Porque às vezes você pode não conseguir atingir o objetivo. Um cara sem qualquer preparação, ele não consegue fazer esse caminho? Bom, não vou falar que não consegue, até pelo seguinte, ano passado até eles brincaram comigo, porque eu até tava com o joelho baleado e consegui ir, entendeu? Até não tava treinando, consegui ir. É complicado, mas é mais difícil. Ano passado eu falo que o Carlos foi mais na fé mesmo. O Carlos não tava andando, não tinha andado nada e conseguiu ir mais na fé mesmo. Ele chegava mais tarde que a gente, mas ele chegava lá. E teve, o ano passado nós fomos em 15 pessoas, dois não conseguiu. Dois não chegaram. Não conseguiu chegar. Foi a turma Gospé junto com a gente. Esse ano, além de vocês, foi mais dois de Gospé, né? Foi mais dois de Gospé. Foram quatro, né? Fomos em quatro. A Zilda Salviano está parabenizando vocês aqui, viu? Está mandando um abraço aqui para vocês. Essa questão aí de ir até Aparecida, o objetivo é realmente a questão de Nossa Senhora? Qual que é o grande objetivo por trás disso tudo? Vocês poderiam escolher, de repente, vamos aí, sei lá, em São Tomé das Letras, Poços de Caldas, ou qualquer outra cidade a 500 quilômetros aqui de uma praia, de repente, né? Por que Aparecida? Aparecida realmente é por causa da fé, né? E por causa do... Vocês são devotos de Nossa Senhora? Somos devotos. E outra coisa, pelo caminho também, entendeu? Realmente é uma peregrinação. Desde a hora que você começa nele até o final, realmente é uma peregrinação. Entendeu? A gente tem na Espanha, né? A Espanha, o famoso caminho de Santiago de Compostela, né? Isso. Que é muito falado, que as pessoas que vão até lá, que fazem esse trajeto, mudam a sua vida, né? Porque tem um tempo de caminhada e tal. O caminho da fé aqui do Brasil, esse caminho que a gente faz até Aparecida, é mais ou menos a mesma coisa? Vocês, ao terminar esse caminho, é um novo Carlos Souza que surge? É um novo Jonathan Carvalho que surge? Não, com certeza. Ao longo do trajeto, você vê muitas imagens bonitas, até a gente colocou nas redes sociais aí, então vale muito a pena a pessoa, para quem gosta aí, treinar e... sei, de bicicleta ou caminhada, que vale muito a pena. E a hora que você chega lá na Basílica lá, é muito gratificante. Fazendo um trajeto desse, a gente tem dimensão que nós somos muito pequenos pelo tamanho desse mundo? Ah, sem dúvidas, entendeu? Com certeza. E fora a experiência também, né? Gente muito humilde sem conta aí nos pontos de apoio, que não totó apoio ao peregrino. Nem nunca te viu, não. Não, nunca te viu, entendeu? As amizades que a gente faz durante o caminho, a gente conhece três pessoas lá de São Paulo lá, né, cara? Isso. O Edgar, o Edson e o Ronaldo. Os caras, muita gente boa. A gente faz muita amizade no meio do caminho também, muito legal. Que mostra que o ser humano ainda tem solução, né? Tem, é muita troca de experiência, troca muita ideia também com o pessoal que tá indo fazer o percurso de a pé. E durante o trajeto você não vê nada no caminho assim de sujeira, garrafinha, plástico. O pessoal respeita mesmo a natureza. Bacana. Parabéns aos atletas que fizeram o caminho da fé. É duro demais, mas vale a pena. Esse ano eu vou fazer Trindade à Terra do Divino Pai Eterno. Tô à procura de parceiro. Tá dizendo que nosso colega aqui. Ah, é o Gilmar. É o Gilmar. Mandou a fotinha dele aqui, ó. O Gilmar já não mandou o nome, mas mandou a foto. Ele quer fazer o trajeto aí até Trindade. Quantos quilômetros? É longe, né? Tá puxado. Dá pra encarar? Uns 7 dias. Tá chamando parceiro aqui. Por enquanto não dá pra encarar ainda. Abraço aos nossos guerreiros aí de Guaranese, parabéns. Amarildo Rodrigues, o Big Boy também. Manda um abraço aí pro Betinho e pros amigos. Abraço, Big Boy. Carol também tá mandando aqui um salve pra vocês. Legal, bacana aí esse pessoal que tá participando. Parabenizando vocês pelo trajeto. 2019, já começa a planejar desde já? Opa, a gente já vai começando a treinar desde já aí para começo de 2009. Se Deus quiser, a gente chegar lá durante o caminho, treinar e com fé e agradecer a Nossa Senhora. Se alguém quiser ir com vocês em 2019, a recomendação é começar a treinar desde já? Começar com esses percursos mais curtos, depois ir aumentando? Treinar umas duas vezes no mínimo aí por semana aí. É, tá, mas tem que ter uma bicicleta boa também, uma barra forte não dá pra ir, né? É, outro caso que eu te falei, igual aquela questão da parte física, né? É complicado a gente falar de equipamento, porque ano passado também foi o Marcão Queixado, colega nosso de bicicleta aí, ele foi no aro 26 também, entendeu? E fez o caminho completo, entendeu? Chegou junto com a turma chamada Elite na frente, entendeu? Então, basta ter uma boa preparação, igual o nosso conceito aqui também, até do Pedal Monstro aí, incentivar muita gente agora que tá começando. Até o Gilmar pegou, postou um vídeo no Facebook falando, porque não tem muita gente pedalando, é complicado. Ele até postou, fez a comparação, tipo, você vai montar um jogo de futebol, você pede 22 atletas, você começar um jogo. Ciclismo é você e a tua bike, entendeu? Se tem um, se tem dois, começa aí 3, 4, 5 quilômetros por dia e vai evoluindo, entendeu? Ninguém começa do dia pra noite percorrendo 50, 100 quilômetros. Então você começa devagar, vai adquirindo o ritmo ali e vai aumentando gradual. E aos pouquinhos você vai aumentando. Mas você precisa de uma bicicleta boa? Uma bicicleta topzera mesmo? Não. Não precisa? Não precisa. Porque como a gente está tendo muitos eventos aí de ciclismo aqui na região, até bom pra gente orientar, né? As pessoas que podem participar com a bicicleta dela, né? Talvez não vão conseguir cumprir o trajeto, né, o percurso, mas é o começo, né? É, sem dúvida, porque igual fala aí, Antônio Cláudio, você compra uma bicicleta mais básica, você vai treinando, gostou, você vai aumentando, entendeu? Aí você vai evoluindo, compra uma mais cara, aí você vai... Porque tem bicicletas aí de R$500, mas tem bicicleta de 20, 30, 40 mil, né? Tem uns que já vai logo de cara, compra uma cara, mas não anda, não suja paixão ali, perdido, né? Isso. Olha, parabéns aí a vocês, parabéns Carlos, parabéns Jonathan, e eu espero vocês o ano que vem aqui, até o ano que vem já vamos até combinar, já da gente fazer uma participação de vocês durante o trajeto, né? Seria bacana vocês mandando mensagem pra gente aí, contando como é que tá sendo o dia a dia do percurso até Aparecida. Eu quero agradecer a todos que rezaram pela gente aí, a família Garcia, família Ferreira aí, ao meu pai com a minha mãe, José Carlos Zilda, minha noiva Camila, e agradecer também o Duda Crazy Bike aí, que deu um apoio pra nós aí na Kombi, que sem custo algum a Kombi foi lá em Aparecida, buscou a gente. O Du também é apaixonado por ciclismo, né? Tem a Crazy Bike, Langostec, que faz muito sucesso já há muito tempo, né? Agradecer alguém, Carlos? Não, eu queria agradecer a todos aí que rezaram e torceram pra gente aí nesse trajeto aí, que esse ano foi um pouco mais complicado, mas graças a Deus conseguimos chegar lá com saúde. Aproveitei de chegar e tava minha mãe e meu filho também, foi outro desafio chegar e encontrar eles lá. Então só isso aí, queria agradecer a oportunidade aí, agradecer a todo mundo que torceu pra gente aí e fazer um convite pra turma aí que vamos começar a pedalar, que pedalar é saúde também. Faz muito bem, né? Muito bem. Valeu, Carlos. Jonathan, obrigado. Você já conseguiu colocar o Zé Carlinho pra pedalar ou tá difícil? O meu pai tá difícil. Tá difícil. Você tá andando mais de carro do que... Valeu, gente. Obrigado pela participação, Opa, viu? Opa, até mais. Intervalo comercial e voltamos já pra finalizar o Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa...